essas rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recados a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Clube 1057. A sua rádio. A sua rádio. A sua melhor amiga. Clube. Eu tomo um café pretinho desde o tempo de menino e garanto essa marca porque ele é nordestino. No mercado e mercearia e na barraca do Joãozinho, tradição e qualidade só tem o café pretinho. É o café pretinho, Castanha. E esse eu assino embaixo, Caju. Anuncie o balanço patrimonial da sua empresa pelo melhor custo-benefício. Ligue 3419-9000 ou 2122-7888. Diário de Pernambuco, o grande jornal dos pernambucanos. Após as análises de nossos comentaristas, começa o balanço da Clube. Você vai ficar antenado com os resultados da rodada, a classificação do seu time, os artilheiros, próximos jogos pelo Brasil e pelo mundo. Após as análises de nossos comentaristas, começa o balanço da Clube. Oferecimento Pitu. Resenha é curtir o carnaval. Igual, produtos de primeira qualidade. Café Pretinho. Quer um café bom sem abrir mão da qualidade? Café Pretinho, o barato que é bom. Igual, produtos de limpeza. Você conhece Igual Pia. Com você no dia a dia. Detergente é Igual. Sabão em pó é Igual. Desinfetante é Igual. Pasta de limpeza é Igual. E a água sanitária tem que ser. Produtos de limpeza é igual. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Aqui começa a história da radiofonia esportiva Brasil.